Sua Nan era um general poderoso em seu país. Estava à frente de uma importante guerra. Um dia ele conseguiu conquistar um grande terreno do inimigo. Fez muitos prisioneiros de guerra. Estava vitorioso, mas cansado. Ainda havia muito a conquistar. As armas já eram poucas, muitos soldados já estavam mortos, seu maior companheiro de liderança estava ferido. Ele se acampou ao pé de uma montanha e passou a noite ali. No dia seguinte, não sabia o que fazer. O desânimo havia tomado conta da sua mente, do seu coração. Pensava que logo morreria também. Dizia ele: "De nada valeu vencer o que venci até aqui. A luta pela frente é muito grande ainda." As pessoas sempre diziam a ele: "Você é forte, tem garra." Mas por dentro ele sempre respondia: "Eles aqui não sabem do que eu passo. Sou forte coisa nenhuma." Todos ficam pensando isso e, na verdade, nem imaginam o que eu estou passando. Naquele momento, ele pensava em tudo isso novamente. Começou a duvidar que poderia ser um vencedor. Era impossível ganhar aquela guerra. Estavam isolados. Não havia ninguém por perto para ajudar. À sua frente tinha uma grande montanha. Pelos lados, rios e matas. Por trás, certamente, o inimigo. Talvez fosse melhor se render, desistir. Pensava ele assim. O que sua Nan não sabia era que do outro lado daquela montanha estava o exército principal de seu país. Todos os armamentos necessários, todo o abrigo desejado estava do outro lado da montanha. Mas sua Nan só via circunstâncias. Mal sabia ele que aquela montanha se tornaria muito pequena, muito fácil de transpor no momento em que ele acreditasse que poderia vencer. Talvez você esteja olhando demais para o seu problema. Ele se torna uma montanha muito grande, intransponível. Você acaba vivendo apenas envolto pelos problemas. Quero que saiba que, se olhar por cima da montanha, verá a salvação, verá algo fantástico que te espera. O desânimo nunca pode tomar conta da nossa mente e do nosso coração. Há uma ilustração interessante sobre o desânimo. O diabo resolveu se aposentar. Colocou à venda todas as suas armas. Um dia apareceu um comprador e começou a examinar cada armamento. O primeiro era enorme, tomava o espaço inteiro de um galpão. Perguntou o nome: "Morte. Esta é a arma da morte. Custa 500 mil." Passaram então a um segundo galpão. E havia ali várias outras armas, muito grandes também. Ele sempre perguntava o nome, a utilidade e o preço. 100 mil, 250 mil, 1 milhão, 800, 480 mil. Haviam dezenas de armas, com os mais variados preços e utilidades, muito grandes e poderosas. A arma da doença, da corrupção, a arma da miséria, da fome, a arma das brigas familiares, do divórcio, era arma para todas as ocasiões. Mas, de repente, aquele homem foi despertado para uma arma pequenininha em um lugar de destaque. Era a menor arma que ele havia visto, mas quando olhou, seu preço era de 10 milhões. Assustado, ele perguntou: "Como? Esta é a menor arma de todas, quase imperceptível. Qual é a utilidade dessa arma? E por que que custa tão caro?" A resposta veio imediatamente: "Esta arma é o desânimo. É a que custa mais caro porque você pode usá-la sem que ninguém perceba, mas o efeito dela é totalmente destruidor. Você não vai deixar que esta arma seja usada contra você. Eu sei que você pode até dizer: 'Ah, falar é fácil, mas eu não consigo sair dessa, já perdi as esperanças, estou realmente desanimado.' Você está falando porque não é com você. Você pode estar pensando tudo isto, mas repita comigo, repita: 'Eu não permito mais.'" que o desânimo me enfraqueça. Eu não permito mais que o desânimo roube as minhas esperanças. Eu não permito mais que o desânimo me impeça de vencer.